fantástico, fantástico. Ligado em toda parte, usa a destreza pra lutar até conseguir. A cada passo, espaço é disputado aqui. A cada passo, faço o melhor de mim. A cada passo na cidade, vou seguir. A cada passo nessa vida, sempre assim até o fim. De frente pro mundo, acordo com a claridade. Caminhar pela cidade e a liberdade que ninguém me tira. Mochila, fone, fazendo a trilha, andarilho. Como já disse, pronto pra partida. Observo o comportamento conflitante nesse firmamento de problemas ambulantes. Aqui é grande, mas parece até faltar espaço. Lotadas de cabeça no meio, eu me disfarço. Encaro de frente sem medo, nada me impede. Absurdos que eu vejo nesse mundo que enlouquece. Observe quem impede, observe quem manda. Observe quem mata, observe quem engana. Me lanço na busca, não posso ficar parado. Tudo exige esforço pra que o sonho seja conquistado. Assim capaz, sigo atrás do que mais me convém. Se tu faz o melhor sempre vem. Relato atividade, no habitat que eu vivo. Ligado em toda parte, usa a destreza pra lutar até conseguir. A cada passo, espaço é disputado aqui. A cada passo, faço o melhor de mim. A cada passo na cidade, vou seguir. A cada passo nessa vida, sempre assim até o fim. O melhor vem passo a passo, um de cada vez. Minha caminhada continua na cidade que me fez com nitidez. Enxergar lugar de lutas infinitas. Aqui é o ringue onde começa a minha briga pela vida. Que obriga a garra, que faz a diferença. Endereço da vitória é longo, mas compensa. Até que vença paciência, inteligência e raciocínio. Cada parte urbana munido do que reflito no conflito. Passo rente, mas pra frente é que se anda. Tanta gente se natura, sou mais um nessa andança. Dessa dança eu te explico os passos que tu já sabe. Minha arte vive, nasce no espaço dessa cidade que eu vivo, minha luta, disputa, sofrida, verdade da música eu canto na vida ou vice-versa. Quando o sol dispersa é que começa, minha volta desce, imensa selva de pedra. Relato atividade, no habitat que eu vivo. Ligado em toda parte, usa a destreza pra lutar até conseguir. A cada passo, espaço é disputado aqui. A cada passo, faço o melhor de mim. A cada passo na cidade vou seguir. A cada passo nessa vida sempre assim até o fim.